não consigo te esquecer. No seu ventre fui gerado, te lembrarei até morrer. Suas mãos têm me acariciado quando eu chorava. Mamãe me consolava. Quando eu errava, mamãe me ensinava. Quando eu saía, mamãe me acenava. Quando eu voltava, mamãe me abraçava. Hoje suas mãos estão tremendo, sua voz está cansada, mas você ainda é aquela que no berço me embalava. Hoje seus cabelos estão brancos, mas seus olhos continuam a brilhar. Mamãe, eu tenho que chorar quando sinto seus braços me apertar. Quantas vezes eu ouvia em meu quarto, em frias madrugadas de inverno, mamãe orando do outro lado para Jesus livrar-me do inferno. Senhor, eu te agradeço, pois ouviste sua oração. Senhor, eu te agradeço por sua proteção. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração, pois usaste, mamãe, para a minha salvação. Hoje suas mãos estão tremendo, sua voz está cansada, mas você ainda é aquela que no berço me embalava. Hoje seus cabelos estão brancos, mas seus olhos continuam a brilhar. Mamãe, eu tenho que chorar quando sinto seus braços me apertar.